Show. Volta, amor, preciso tanto te encontrar. Meu coração de novo só bate se você voltar. Você é um sonho que sonhei, eu não consigo te esquecer. Todo fim de semana, quando a gente se encontrava no Complexo Show ou no Palácio dos Bares, no Mauros, na Metrópole ou lá na aldeia, lá no Forró Botoca M5 no Recreio, brigamos outro dia, me chamaste de covarde, porque eu queria ir sozinho pro Bop Saudade. Mas por favor, desculpa, sei que fiz essa besteira, porque eu estava com ciúmes do DJ Siqueira. Volta, amor, preciso tanto te encontrar. Meu coração de novo só bate se você voltar. Olha, amor, preciso tanto de você. Você é um sonho que sonhei, eu não consigo te esquecer. E agora vou chamar pra cantar comigo meu amigo Dani Santana, da banda Top 3. O prazer é todo meu, Cauã Show. Vamos nessa! Todo fim de semana, quando a gente se encontrava no Complexo Show ou no Palácio dos Bares, no Mauros, na Metrópole ou lá na aldeia, lá no Forró Bodoca e me sinto no Recreio. Brigamos outro dia, me chamaste de covarde, porque eu queria ir sozinho pro Pop Saudade. Mas por favor, desculpa, sei que fiz essa besteira, porque eu estava com ciúme do DJ Siqueira. Volta, amor, preciso tanto te encontrar. Meu coração de novo só bate se você voltar. Olha, amor, preciso tanto de você. Você é um sonho que sonhei, eu não consigo te esquecer. Volta, amor, preciso tanto te encontrar. Te encontrar. Meu coração de novo